Estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Eu sou o Tuizo. E eu sou a voz. A gente ouviu no bloco passado Cat Power. Com a música Nothing But Time. Bem legal, hein? Gostei bastante, não tinha ouvido. ai, você. E depois a gente ouviu. Quero ver você mudar de ideia depois. Pois é. Depois a gente ouviu Residents com USA for Africa, vulgarmente conhecida como We Are the World. Bom, então o que a gente preparou pra esse bloco? Tem mais musiquinhas, tem mais covers. Pra quem chegou agora e não tá entendendo nada, a gente tá fazendo um programa especial voltado aos covers. Uma homenagem à Franca. Homenagem à Franca, a Coverlândia, né? A terra do tributo. Ah, a gente esqueceu do bloco semanal, o bloco Notícias do Mundo da música. Bom, e o que temos pra hoje? O que aconteceu de relevante nessa semana no mundo musical? Alanis lançou um disco ontem, terça-feira. E eu ouvi uma música só, assim, eu gostei, é bem, né, quem gosta de Alanis vai gostar, é bem a cara da Alanis mesmo. A banda Metric lançou um disco no primeiro semestre, se eu não me engano. E inclusive tem a participação do Lou Reed. Eles estão disponibilizando agora um mini documentário a respeito da gravação do disco, assim. Então, vão sair 4 vídeos e já saiu o primeiro, que pode ser encontrado no YouTube, assim. Tá bem legal, eu vi o primeiro, tá bem legal pra quem curte a banda, obviamente. Qual que é o nome da banda? Metric. Isso. E o disco foi no primeiro semestre com a participação do Lou Reed. Como todo mundo sabe, o Faith No More tá em turnê, né? Eles estão tocando já há algum tempo aí. Eu acho que tem uns 4 anos, não sei, que eles voltaram, né? E eles estavam só tocando os sucessos, os antigos mesmo. Mas, inevitavelmente, uma banda que criou coisas juntas, que tá na estrada, começou a surgir coisas novas. Então eles estão tocando algumas músicas e existe a possibilidade de gravar um disco novo. Uhum. O Mark Lanegan está gravando também um disco novo. Inclusive ele gravou um cover do Velvet. E essas músicas, tem 2 músicas já sendo disponibilizadas, mais esse cover do Velvet, ele vai entrar na trilha sonora de um filme que tá saindo, chamado Os Infratores. Mas eu não entendi muita história desse filme. Eu sei que tem um envolvimento Nick Cave, assim. Que tá em todas também, né? Pois é, eu até falei, falando do roteiro, vai ser adaptado pelo Nick Cave. Enfim, né? Não entendi muito bem. Se quiserem mais informações, busquem por aí. E é isso. Fechamos o Notícias do Mundo da Música dessa semana. E vamos dar continuidade no programa, então. Que, relembrando, é um programa especial voltado aos covers, dedicado à Franca, a terra do cover. Então eu separei mais algumas coisinhas pra esse bloco, pra fechar o programa. E já que rolou Flaming Lips no primeiro bloco, fazendo um cover de Elvis, a gente vai ouvir outro cover do Flaming Lips agora, tocando Beatles, né? I Am The Walrus, faixa do disco Magical Mystery Tour. E Flaming Lips é uma banda que eu posso dizer que eles têm propriedade pra fazer cover dos... Eles têm a carteirinha, entendeu? Uma das grandes bandas diferenciais desse nosso século, dessa nossa década, desse nosso milênio até. Então a gente abre o bloco com Flaming Lips tocando I Am The Walrus, dos Beatles. Depois a gente ouve Cat Power fazendo um cover da música... Como chama? Sea of Love. Sea of Love, que eu não sei de quem que é, sabe? Também não sei de quem é. Eu sei que é daquele filme que tem um assassino que ouve essa música e mata o cara lá, eles ficam investigando. Tem o Al Pacino, eu acho, no filme. Credo. E depois, já que vai rolar Flaming Lips de novo nesse bloco, e já que rolou Divine Comedy no bloco, no primeiro bloco, né? Tocando Kraftwerk. Agora a gente vai inverter, a gente vai tocar Divine Comedy fazendo um cover de Flaming Lips, né? Todo mundo tocando música de todo mundo nessa suruba coverística, né? E essa música que o Divine Comedy fez cover do Flaming Lips é uma música muito linda do Flaming Lips, chamada Do You Realize? que a letra é bonita, a melodia é bonita, essa música é um hino, assim, é de muitíssima inspiração. E a gente fecha o programa com Residents, já que todo mundo ganhou duas músicas aqui no programa, né? A gente ouviu duas músicas do Flaming Lips, duas do Divine Comedy, inclusive o Divine Comedy tocando o Flaming Lips, e agora falta uma do Residents. Duas da Cat Power, que você sempre esquece, tadinha. É verdade. É que, como eu já disse, a Cat Power já é mais o teu departamento. Ah, e daí? Só por isso ela não existe? Não, eu esqueci mesmo. Então a gente ouve Residents fazendo uma linda versão de Hit the Road, Jack. Bom, então beleza, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Uma excelente noite de quarta-feira para quem é de quarta. Uma ótima tarde de domingo para quem é de domingo. E é isso aí, logo mais tem mais. Yesterday, I knew you were my pet. tell you how much I love you. Most